E olha, eu recebo aqui no estúdio o Luiz Nakassone, ele que é membro da diretoria compartilhada de uma associação aqui de Foz, a Associação dos Artistas Plásticos de Foz do Iguaçu, a CAP. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre essa instituição, que é uma das mais longevas, digamos assim, aqui na cidade, quanto ao setor cultural. Está completando agora 2018, 43 anos já? Exatamente. No mês de agosto agora ela fez 43 anos. Ela nasceu, hoje ela é muito mais audiovisual, quer dizer, muito mais visuais, né, muito mais quadros, mas ela nasceu entre algumas pessoas, alguns artistas, que gostariam de mais cultura na cidade de Foz do Iguaçu. E esses artistas, eles começaram, inclusive, como coral e tinham outras atividades, né, que quadros. Mas depois, com o tempo, acabou se tornando, tendo outros artistas também e foi agregando. E nós tivemos vários artistas renomados aqui, inclusive entre eles o Alvarenga, que inclusive ganhou vários prêmios e teve esculturas no mundo inteiro. E ele também foi um dos fundadores também da associação. Pois é, muitas vezes a gente acaba, digamos assim, na cidade como um todo, a gente acaba não sabendo, né, dessas histórias referentes aos talentos que temos aqui na nossa cidade. Inclusive eu destaco aí que são 43 anos de história. Lá em 1975, quando foi fundada a CAP, a cidade de Foz do Iguaçu era bem diferente. Enfim, a própria associação veio acompanhando um pouco dessa evolução da cidade? Exatamente. Até essa evolução e até esse altos e baixos que teve a cidade, inclusive também a própria associação teve esses altos e baixos também. Então nós tivemos momentos que foi bastante efervescente a questão de cultura. Depois, em alguns momentos, até algumas pessoas falam, mas a CAP ainda existe, né? Até porque algumas pessoas tinham um momento ou outro diferente da associação. E não, ela existe ainda, está viva, e nós estamos fomentando cada vez mais, inclusive com algumas parcerias também que estão se nascendo aí, inclusive com a Fundação Cultural. Nós acabamos de encerrar uma exposição que ficou durante 30 dias na Fundação Cultural, e nós já pretendemos fazer outras exposições. Dentre elas já está previsto, já na Faculdade Uniamérica, que já deu um sinal verde para nós. Provavelmente no dia 9 nós estaremos fazendo uma abertura até o final do mês de outubro. Então já temos várias parcerias aí já firmadas que logo nós teremos outras exposições também. E aproximadamente quantos artistas hoje fazem parte da associação, assim, de forma ativa, né, digamos? Sim, de forma ativa em torno de 15 a 20 artistas. É claro que, assim como cada um tem a sua prioridade também, cada artista também tem o seu momento, que em um momento está mais ativo na associação, em outros momentos ele também tem os seus afazeres, enfim, família, enfim, viagens, e também se afasta um pouco. Mas nós temos ainda artistas que estão na CAP e que fizeram parte há 36 anos. Então tem pessoas aí bastante antigas que fizeram um pouco dessa história. Inclusive, eu não sabia disso, mas a informação que nos foi passada aqui é que aquela sala de exposição que tem ali na Fundação Cultural, né, com o nome de Antônio Cabral de Mendonça, ela homenageia justamente um dos artistas plásticos aí que fez parte da história da instituição? Exatamente, ele fez parte, foi um dos fundadores e por isso inclusive teve essa homenagem. Foi um dos que fomentaram, que batalharam para que a cultura tivesse esse momento tão especial. E hoje a gente vive um momento muito especial, inclusive até pelo momento nosso de governo municipal, essa fomentação. Inclusive nós tivemos agora a Feira do Livro, que foi um sucesso, né? E a gente percebe que a cultura ela está efervescente e ela pede essa passagem, ela pede esse momento, ela pede esse espaço, né? E você citou aí que hoje em dia, né, na associação, enfim, os artistas que trabalham aí com a questão de pinturas, telas, eles têm até uma maior predominância, digamos assim. Mas o que é que, né, qual que é a variedade até de trabalhos que a gente pode destacar aí para os nossos ouvintes? Bom, hoje nós estamos com a maioria são com pinturas. Inclusive, tem até a característica, a maioria são pintores e com tinta óleo. Eu, inclusive, faço até uma pintura diferente. Eu faço com acrílica, que, né, muda um pouquinho, e faço com papelão, até com materiais reciclados. Então, a gente muda um pouquinho. Mas a gente tem variados. A gente já teve momentos que nós tivemos escultores, enfim, mas todos os que têm a sua arte visual, ela pode estar trabalhando com a gente também. Então, a gente até faz um convite também para todos os artistas, inclusive de grafite, fotógrafos, enfim, todos que possam também se juntar e fazer da arte de Foz do Iguaçu uma arte melhor. Pois é, isso que eu ia falar, porque nós temos muitos artistas aqui na cidade que muitas vezes acabam nem se reconhecendo como artistas, né? Falta muitas vezes até um entendimento ali, a pessoa ela faz um trabalho bacana, você citou a questão da fotografia, faz um trabalho bacana com fotografia, com grafite, falta até uma percepção assim, um pouquinho ali de que essa pessoa justamente ela pode ser enquadrada como um artista aqui na nossa cidade? Com toda certeza. E a grande diferencial, você estar numa associação, é que às vezes você tem lá, eu tenho uma quantidade de quadros aqui, eu tenho lá, por exemplo, uns 10 quadros que poderiam fazer uma exposição, mas para uma exposição às vezes não comporta. E numa associação você consegue juntar essas pessoas, né? Então junta lá 10, 15 pessoas, cada um leva um ou dois quadros e você consegue fazer uma exposição bonita. Então, ajuda bastante. Então, aquela questão de a união faz a força, realmente faz. Além de fazer, você consegue ter trabalhos com uma grande qualidade e você se junta para poder fazer melhor. Então, você tem uma visibilidade melhor. E claro, com certeza, você chegando num local, vamos fazer uma exposição, sozinho é uma situação. Quando você fala numa associação, 43 anos, enfim, isso leva um peso para que possa abrir as portas. E, claro, a gente está de portas abertas para todos esses artistas que queiram agregar também a associação. Pois é, e vocês fizeram, então, uma exposição na Fundação Cultural, tem essa agora programada aí para o próximo mês, né, outubro, na Uniamérica. Com relação até espaços de exposição aqui na cidade, o que é que nós temos hoje em dia? Eu já vi várias vezes, por exemplo, alguns trabalhos expostos nos shoppings aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Como é que vocês encontram justamente esses espaços, levando em consideração que Foz do Iguaçu, por exemplo, ela não tem um museu municipal, né? Tem o Eco Museu de Itaipu, mas não tem um museu municipal. Que espaços vocês têm disponíveis, geralmente? Como é que é essa busca até por esses locais de exposição? Bom, essa busca, inclusive, a gente tem como parceria a Fundação Cultural, que nos cede geralmente o espaço lá, mas nós já abrimos outros espaços também. Por exemplo, a Biblioteca da UNILA mesmo, é um espaço que a gente sempre tem uma parceria, que a gente já, inclusive, já fizemos várias exposições lá também. O próprio Shopping JL nos abriu as portas esse ano. Nós fizemos várias exposições, tanto coletivas, né, da associação, e depois, a cada mês, nós fizemos individuais. Inclusive agora está a da Ivone Dalbó e depois nós já teremos da Ju Hickman no mês de outubro. Então essas parcerias elas fortalecem, inclusive dão uma visibilidade grande também, tanto para a instituição, para o local que está cedendo esse espaço, quanto também para o artista, porque daí ele consegue ser visível por outras pessoas ou público que, por exemplo, não estariam, por exemplo, numa Fundação Cultural ou não estariam numa UNILA. Então essas parcerias são importantes. E agora, por exemplo, na Uniamérica é um outro público. Então não é o mesmo público que está no shopping ou não é o mesmo público que está numa biblioteca. Então esses espaços a gente está aberto, inclusive, para algumas instituições, bancos, enfim, algum local que, eu tenho um espaço aqui bacana, que é vigiado, que é seguro e que possa receber essas exposições. Nós estamos também disponíveis para montar essas parcerias. E olha, a CAP é uma instituição sem fins lucrativos, né? Quem está nos ouvindo agora, artistas que querem se associar, também empresários que querem fazer essa parceria, né, como você citou aí, a questão de ceder espaços, de ter ali uma atuação conjunta com a instituição para expor, né, os trabalhos desses artistas. Como é que pode fazer para entrar em contato? Hoje em dia, que formas vocês têm aí de contato com a população, com quem nos ouve agora? Bom, nós temos através do Facebook, né, podem procurar pela CAP lá. Ou então eu posso também disponibilizar meu celular, inclusive com o WhatsApp, 45 99997 0007. Então o pessoal pode entrar em contato com a gente, ou até, eu não sei o telefone, não sei, pode entrar em contato com o pessoal da Fundação Cultural, que o pessoal pode disponibilizar. Ele tem todos os nossos contatos lá. E a gente está de portas abertas realmente para essas parcerias aí. Porque o mais importante é a gente levar a cultura. Aonde você tem a cultura como principal, você não tem a violência como espetáculo. Esse pois é o principal. Esse é marcante mesmo, essa questão precisa sempre ser reforçada. Luiz Nakassone, membro da diretoria compartilhada da ACAP, Associação dos Artistas Plásticos aqui de Foz do Iguaçu, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, um abraço aos ouvintes e obrigado pelo espaço. Esse espaço é muito importante para que a gente possa estar divulgando a arte de todas as formas. Muito obrigado, Guilherme.